Mão pra cima, bate palma. Todo mundo tá fazendo. O negócio tá gostoso. É o samba na Bahia, já tô com babado. Mão pra cima, bate palma. Todo mundo tá fazendo. O negócio tá gostoso. É o samba da Bahia junto com o babado novo. A mulher! Oh, hey, hey. Quando ela chega, para o pagode, é tanto sagode e ela bota pra quebrar. Vem outro veneno, tanta formosura, meu Deus, que loucura, a mina é de arrepiar. Toda perfumada, perna bronzeada, olho brasileiro que me dá inspiração. Confesso, já ganhou meu coração. Confesso, já ganhou meu coração. Vem, vou dizer pra você, tô pirado na sua letra. Vem me pegar de jeito, vem me pegar de jeito. Quero viver esse amor, não dá mais pra segurar. Eu tô doente, você tem que me curar. A mulher! Muita calma nessa hora! Alô, bateria! Oh, babado novo! Yeah! Lá vem ela, gente! Mão pra cima, mão pra cima, lá vem ela! Vem, neném! Quando ele chega para o pagode, é tanto sacode, ele bota pra quebrar. Veio no veneno, veio na malícia. Meu Deus, que loucura, ele é de arrepiar. Todo perfumado, pele bronzeada. Ouro brasileiro que me dá inspiração. Confesso, já ganhou meu coração. Meu coração também. Confesso, já ganhou meu coração. Tenta me convencer, vai. Vou falar pra você. Diz. Tô pirado na sua, nego. Vim me pegar de jeito. Pega de quero jeito. Quero viver esse amor, não dá mais pra segurar. Que tal misturar a batida nesse samba? A mão pra cima, bate fogo. Todo mundo tá fazendo.